satisfará. Aos desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Fará sobressair tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Deixa a ira, abandona o furor, aparta-te do mal.